as minas que poluem o nosso ar. Manchas de óleo invadindo o nosso mar. Os próprios seres humanos serrando sua madeira. Sujeira não se misturam em nossas cachoeiras. Os nossos animais se perdem na extinção. Os próprios caçadores destruindo a criação. E nós temos que corpo verde conservar. Tentamos proteger a nossa terra, o nosso mar. Os nossos peixes morrem pela poluição. Nós devemos conservar, é nossa obrigação. Praça se acabando e nada podemos fazer. Nem sobre a natureza nós temos que defender. É sobre a natureza que viemos falar. N natureza nós queremos respirar. É sobre a natureza que viemos falar. N natureza nós queremos respirar. Nuvem de fumaça pela poluição. Barracos caem por causa da erosão. Tire da cabeça e pare de destruir. Nossa natureza não pode se extinguir, pois eles que acabam com tudo que Deus criou. Nossas matas, nossos verdes, tudo feito com amor. Caças baleias com arma de crueldade. O próprio ser humano mostrando sua maldade. Pare com isso e tente se ligar. Proteja nosso verde, nossa terra, nosso mar. Dizem que estão acabando com a natureza. Todos dizem, todos falam, mas a questão é que ninguém faz nada. Então nada melhor do que esse grande alerta do grupo Derek System. É sobre a natureza que viemos falar. N natureza, nós queremos respirar. É sobre a natureza que viemos falar. N natureza, nós queremos respirar. Como as pessoas conseguem suportar esse ar poluído que temos que respirar? Televisão se ligou neste problema. Com a sua ajuda surgiu novo sistema. Atores convidados pedindo sua atenção, dando sua alerta sobre a poluição. Como as pessoas conseguem suportar esse ar poluído que temos que respirar? E vamos juntos numa só corrente mandar esse alerta pra toda a gente. Derek System, uma mensagem bem bolada, veio pra dizer sobre a terra ameaçada. É sobre a natureza que viemos falar. N natureza, nós queremos respirar. É sobre a natureza que viemos falar. N natureza, nós queremos respirar. O alerta está dado. Esperamos que todos estejam conscientes do que está acontecendo. Obrigado. Não é nada pessoal. É sobre a natureza que viemos falar. É de natureza, nós queremos ver.